e também o servir, porque as meninas são criadas muito no servir. Tipo, ah, você precisa, não pode ficar com tantos caras, porque senão você não vai servir para casar. Você não vai servir para trabalhar se você não tiver uma boa aparência. E esse monte de servir, servir, e às vezes eu me perdia, eu falava, caramba, como que eu vou realizar os meus desejos, as minhas vontades, e ao mesmo tempo ter que servir para essa sociedade, ter que servir para atingir um ponto que desejam.